razões que são reflexos destas nossas ações. Uma atitude, um ser humano que reflete em milhões. Religiões propagam guerra, até na paz há vilões. Fodem viver a geração última das gerações. É dura a verdade procurar mudança e mesmo que já venha tarde, espalha a tua fé, passa a palavra, aumenta a possibilidade. A racionalidade de um homem que nunca soube a idade. Não soube o que é ser o ser homem dentro da humanidade. Tanta impunidade para a espécie que dominam a terra. Sem dignidade para as espécies que ela mata e enterra. Responsabilidade nas mãos quem inventou a guerra. Escreveu o início e vai escrever a forma que a história encerra. Então avance nesta luta, mil formas para combater. Pois não me canso, ou visão para quem não conseguiu ver. Eu uso a escrita, a poesia, mil formas para te dizer. Onde o amor pode salvar, o ódio nunca vai vencer. E o pior cego é o que não quer ver que a sua humanidade está a desvanecer. Mas que triste ser que fomos nós criar. Quando essa presa e o perdedor, diz-me quem te irá salvar. Eu bem queria fazer um rap de festa, um rap de cesta, pra tocar no club na sexta. Um rap que infesta, tá no top 5 ser esta. Em bop que presta, mas dois stop no sonho quando o cop me testa. Infância cruel demais, nem era esconde-esconde. Contei até 10, vários amigos não voltaram mais. E os nossos na idade da pedra. O mundo levou 10 anos pra dar um passo à frente. Em um ano voltou 10 passos atrás. Perigo ronda igual Sekiro, mesmo eu tando certo. Porque na dúvida eles dão 80 tiros. Difícil ser firme, quero Black Panther de novo. E eu não falo do filme. Trago palavras pra curar feridas. Mas que palavras bastam quando uma criança de 8 anos é atingida? Uma vida de discurso, penso, parece não valer pra tanto um minuto de silêncio. Igual extenso, eu deixo marcas, tenso. Feito lágrimas num lenço, mas não dispenso. Essa é minha nota de repúdio, antes que a censura bata aqui na porta do estúdio. Meu rap é sinal de vida, não sinal de gangue. Não dá pra ficar fish nesse mar de sangue. É sobreviver, eu sou tipo um beat do DJ Kaique. Não me dou bem com quem não tem nada a dizer. E o pior cego é o que não quer ver que sua humanidade está a desvanecer. Mas que triste ser que fomos nós criar. Quando essa presa e o perdedor, diz-me quem te irá salvar.